Estabilizando ILS Express, Tucano 01477. 477, autorizado, final ILS, chame agora a Torre Salvador, 118, decimal 6. 186, obrigado, bom dia. Bom dia. O 4207, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera do 4207. Torre de Salvador, muito bom dia, Gono 744, câmbio. 744, câmbio, avistado, reporte, quarta milha, chegada, pista no zero. Ciente, estamos na quarta milha. Azul 4060, solo 34, direita, 129, 121.9, bom trabalho, Azul 4060. Boa. Solo Salvador, cordial bom dia, Azul 4060, livrou. 4060, bom dia, prossegue Alfa, quilo, pátio 3, posição 09 do pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3, posição 09 do pátio principal, o Azul 4060. Quilo Romeu Oscar, o plano foi para Zona 4, no 5, tá um pouco cedo, quando chegar eu coordeno. O setor de Lauro de Freitas, aguarde. Aguarda ela, Serra, Serra. Não escuta? É Azul 4207, mantém a posição. O Azul pode prosseguir. O 7 livre decolagem 121-12, 4207 Azul. Livre decolagem, não no zero, passou 4207. Uno 477, continuou para a sua ação, embreada Azul ingressou para a decolagem imediata, agora a liberação. Gente, prossigo a aproximação na escuta. Objeto 6740, vetoração para sequenciamento, curva esquerda e voa na proa 020. Limite localizador, reduza para 210 nós. 020 limitado pelo LOC, iniciando a redução para 210, F670. Trouxe Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu, Papatango, na posição por aqui, entrando atrás. Estou Papatango no meu pés, no corredor forte, chame no retorno, qual é o seu tempo de voo? Uma hora, mantenha a sua escuta. O 5220 desça para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, autorizado LS e mantenha high speed. 2000 pés, reforma, estabilizar o localizador, mantendo high speed 5220. Dá para receber acasalamento. Autorizado, 1260, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 1260. Pouso, pista 10. Gente, livre pouso no zero, gol no 477. Gente, se acerta visual com o Boeing da Gol na curta final? Afirmo. Após a passagem do Boeing autorizado direto pro Pátio 3, vai evitar o sobrevoo do outro azul que tá lá no Pátio 3, ok? Ok, visual com azul também, isso é a serra. Azul 4207, decolado 237, 198, boa viagem. 198, bom dia, 207. Juliette Tango Zulu após o Boeing da Gol na curta final, aliás, manter a partida delta. Juliette Tango Zulu. Após a minha, manter o Tango Zulu. Estou ali em Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado, perfil da El, cruzando 2000 pés. Azul 4207, contato com radar na decolagem, sub, mantenha o nível 360, voe da El. 360, direto da EL para Azul 4207. Objeto 6740 para interceptar o localizador, curve à direita na proa 060, corrige 050, reporte estabilizado. Desça para 3000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 5. Direita 050, desce para 3000, reportará estabilizado, 6740. Do que não chegou no meu sistema ainda, tá pra zona 4 ou 5. Dentro de 5 minutos deve estar chegando no meu sistema. Aliás, mantenha a pista 10, Bravo Delta. Chegou no 47. Zulu, pistão livre, 110 com 10, livre decolagem, jet Tango Zulu. Tá no solo, hein, Serra, vai chamar pro Pátio 4 daqui a pouco. Afirmativo, no solo aos 3-8, chama pra Pátio 4, Rex Serra, Serra. Serra. Solo, tá 3895, puxa o estacionamento no posição 3. 3895, aguarda no portão 3. Tá, Salvador? Salvador, Papatango Whisky, Charlie Mike? Papatango Whisky, Charlie Mike, acione a identificação. Acionou na proa de mar e está no pobre descida. Whisky, Charlie Mike, contato radar, 59 milhas sudoeste de Salvador. Sincronizar a descida até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Charlie Mike. Alpha Charlie Mike, maintain present position. Hold position. Objeto 6740, desça para 2 mil pés. Está autorizado o final LS, aguarde transferência. 2 mil, vai aguardar o 6740. Para o táxi, 190 a bordo, está alternando Salvador com 3 horas de autonomia. 260, direita, ponto de espera 18.6, 1015, boa viagem. Direita, ponto de espera da 10, pronto, 186, 1260. Jet Bravo Delta, 110 com 10, livre decolagem, pista 10, Jet Bravo Delta. Tango Zulu, sube e mantém uma centena voando coral. Uma centena direto coral, Tango Zulu. 5220. O 3895, coordena com a equipe de solo. Após o tráfego da Gol, parquear no portão 1, está livre o pushback no portão 3. Ok, após o parqueamento aqui, portão 1, autorizado push coordenado. 3895, obrigado. Ciente, Tag Mike. Livrou para o 44, é certo, é. Ciente, frequência livre, certo. É. Jete Bravo Delta, decolado 24298, controle, boa viagem. Parabéns, obrigado, amigo, bom dia. Externo 5220. Entra aí, muito bom dia do Papatango GIS, Bravo Delta, do Corona, seu escuta. 220. Até o nível no 00, saída Momo. 00 na Momo, Bravo Delta. Salvador, Salvador, TAM 3191. Muito bom dia, autorização Galeão. 3191 na Guarda, Copa 1015. Na sua escuta, sai da Guarda? Dael. Ah, Dael. Gente, aguarde, mantenha no 50 e aguarde, vai cobrar o uniforme. Negativo, aguarde. Voo 777. Prossiga. Aceita a informação Juliette, autorização para Porto Seguro. Gente, aguarde a cópia, 1015. Guarda. Line up and wait, runway 10 and prepare to take off immediately. Yes, I prepare to take off immediately and line up and the way to three short and we 10. 0-2-4-2-0-7. 5-5-5-2 no transponder. A decolagem imediata, aguarde pista livre, 100 graus com uma dúzia ao vento. Vai aguardar, né? Line 5220, solo 45, direita 121, no décimo 9. Inverno direita 121, 9, 5220. Estamos com o meu passado. Batão Romeu, batão é passado, 1-5 milhas de Salvador, solicita autorização para ascensão 2500, variando até a onda dos pés, no setor de 15 a 20 milhas afastado. Autorizado, 2500 pés, entre 15 e 20 milhas. Cliente autorizado, 2500, entre 15 e 20 milhas, são meu batão. Voo 777, pronto, cópia. Salvador, Porto Seguro, nível 320, pelo ISC 50. Pistão no zero, curva direita, Dael Leda, direto, Porto Seguro. 1985545 para o Voo 977. Autorizado 320, Porto Seguro, pelo ISC 50. Dael Leda, levanta 10, curva direita, boy. 1198-5545, gol 1777. Correto, 1777, chame pronto, portão 5. Chamada pronto, o gol 1777. Vai chamar o controle 19. Charlie Mike, airborne at 47, Salvador, control frequency 119.8, have a nice trip. Control 118.8, thank you, White. Continue descent level 1. 7 com curva direita, ingressar no corredor Axé, inicialmente 1000 pés restrito, aguardando a ascensão do controle. Controle Salvador 19.8, 5566, o Kilo Romeo Oscar. 1260. Papa, Charlie Mike, with the contact on the departure, climb, maintain level 180, maintain dial departure. Climb to flight level 180 and maintain dial departure. Kilo Romeo Oscar. Siga, Bravo Delta. Siga, Milo, libera da restrição da carta para o Juliette Bravo Delta. Juliette, está livre da restrição. Porém, mantenha o perfil da saída mão, mas está livre da restrição de manter 3 mil. Positivo, liberado a restrição de atitude, mas mantém o perfil, o Bravo Delta. Kilo Romeo Oscar confirmando o POB novamente. Chamei a torre 18.6, acionamento, táxi de decolagem, o Kilo Romeo Oscar. Desarro do táxi, champanhe graça, meu ótimo. Salvador, bom dia, o RG 1740, segura. Presente 95 após 800, gol olhar e manter. Sim, após a secularização, gol 1-0, manter 3895. Bolo 260, decolagem autorizada, 110 com 10. Autorizada a decolagem, 1260. À esquerda, via pista, após chegar de ponto, Romeu Oscar. Objeto na retaguarda, tá livre. Você tá correndo com equipe solo, tá faz do objeto, tá livre, gol 77. Objeto 5728, aciona identificação. Está autorizado os desvios após ler a proa de ITAP de Santel 050. Quilo Romeu, Oscar decolado 5198, controle, boa viagem. É o Golo 260, senhor. Ok, o Golo 260 decolado 5198, boa viagem. 119.8, obrigado, bom serviço. Romeu Oscar, gol pronto. Romeu Oscar, número 3, corredora cheia, ponte fora da barra. Passaria, autoriza direto Siri, AC0045. Autoriza Siri. Está autorizada, ascensão 045, se voar direto, Siri. Voar direto, Siri, 045, Romeu Oscar. Controle, gol no 260, bom dia. Gol no 260, contato radar, se manter o nível 370, sair da PUCA. No 260. Gol no 260, para o 370, 370, perfil da PUCA, gol no 260. Três, 895, 130 com uma dúzia livre decolagem. Colando 3895. Solo Salvador, cordial bom dia, é o azul 4033, informa com Juliette. Gentileza, quando disponível 160 Ilhéus. Ponto para cópia. Prossiga, amigo. Salvador Ilhéus, 160, pista 10, curva direita da El Leda, após Leda direto Ilhéus, controle 1985570. Autorizado conforme, 160 para Ilhéus, decola da 10 com curva à direita, saída da El, após da El Leda, o controle 1985570. Correto, chame pronto 4033. Chamarei, obrigado. Bom dia, eu tô 3895 decolado. 3895, contato radar, submarino manter o 340, saída da EL. 340, saída da EL. Autoriza direto para El, 3895. Controle, autoriza direto da El, tom 3895. Não, negativo, mantém o perfil da saída. No perfil. Charlie Mike, duas milhas para o marcador externo, autorizado final LS, chama agora a torre 1986. 1986, Mike. Torre, Salvador, para o Tango, Charlie Mike. Directly also, Papa, Charlie Mike, thank you. 135 a bordo, alterna com fim, 2 horas e 40 de autonomia. 777, livre táxi, Juliette, Alfa, ponto espera 18.6, 1015, boa viagem. Juliette, Alfa, ponto espera da 10, 118.6, obrigado, voo 1777. Salvador, o TAN 3191 para o táxi, 122 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. Confirme POB, 128, 122. 122. 122, ok, livre táxi, Juliette, Alfa, ponto espera 18.6, 1015, boa viagem. Juliette Alfa, 18.6, 15, boa. Reporte no localizador estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, DLS da 1-0, 395, tráfego 1 hora, 12 milhas, mesmo rumo, está passando nível no 50, atenção ao 180, equipamento Embraer 121. 395, ciente. Salvador, com 777, ponto de espera da 190. Ciente, mantém um ponto de espera. 3897, para evitar tráfego, curve à esquerda e vai na proa 1280. E se falhar as comunicações, após 40 milhas, retorna na proa de BID 3895. Confirme 3897 ou 3895? 3895, Ed, de esquerda 1.80. Esquerda 1.80, confirma o limite. Salvador, bom dia, passarela 2230, sente na formação Juliette, transfere. O limite é 40 milhas nessa. 40 milhas de Salvador, ou seja, mais 16 milhas da sua posição, retorna a proa de BID 3895. Ok, 40 milhas, retorna a proa de BDF 3895. Conta 001. Afirmativo, proa de BDF 3895. Salvador, passarela 2230, bom dia, transfere. 8001, aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 050. 50 Mari, 8001, patrulha. Controle Salvador, passaredo 2230, sente da Juliette. Passaredo 2230, aciona identificação, chegada Man, desça para o nível 060. 060, Aman, 2230. Voo no 260, chame Recife, frequência 26.85. Voo no 260, Recife, 2085, bom dia. Bom dia. Uno 777, decolagem autorizada, 100 graus, 1 dúzia 9. Autorizada a decolagem, pista no 0, gol no 777. 260. Ledão 260, 3895. Torre Salvador, tá 3191, cordial, bom dia, tá pronto pra ficar. Tá 3191, aliás, e manter, pito no zero. E manter no zero, 3191. Smia, decimal zero. Ok, so do you want to call it? Recife Inter 122 decimal 6, confirm. 126 decimal zero, Alpha Charlie Mike. Ok, sir, thank you. 126 decimal zero. Have a good day. Salvador, um bom no 47. 7, Bravo Delta. Prossiga, Delta. Cidade marcou como nível final para Petrolina 080, amigo. Mateus 080, aguarde coordenação com Recife. Boa, meu tio. 77, gente da Juliette. Pronto, pronto pra copa. 77, autorizado Salvador Guarulhos, 360, via Peruíbe 50. Decola no zero direita da Euleda Bidev. O controle 119 decimal 8, aciona 5560. Zero, obrigado, boa tarde, doutor. Certo. Salvador, gol 777. 777, contato radar, submantenha nível 320, voo Idael. Está presente, voo pro Idael para o 320, gol 777. Está estabilizado LS, o 5728, pega a Salvador. Uma milha para o externo, torre no 8612, 5728. 8612, obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, o jet 5728. Vai passar o externo, ele vai estar travado. 3191, livre decolagem, 100 graus, uma dúzia. 3191 e meio.